2-3-1, 1-3-5. Capa 1 Sierra 9-10, Victor. Sierra 9-10, Control de Salva 2-1, 1-3-5. Com o portão 6-12, autorizado, puxa, acionar, chave tá. Eu puxo acionar, apontar para o ataque no 62, igual 805. Gate alive and you're clear to push and start, report to taxi. Clear to push and start, to report for taxi, Delta 158. Lembra Victor, ação de identificação, autorizado a chegada à mar e desce manter nível 050. Auto 2, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Direita, Alfa, informa antes da Juliette, está 3070. 3520, puxa a sonar, posição 3. Na 3, está livre, chama para o táxi. Correto. 3158, sem investigação, contrato radar, 1390. Próxima Juliette, tá? 3070. Vicente, mantenha... Pode prosseguir até antes da Índia ali, ok? Matiu, prossegue até antes da Índia, tá? 3070. 3520, só? Afirmativo, no início ainda puxa, guarde só mais um minuto que a aeronave vai estacionar a seu lado no portão 2, assim que ele parar, inicia, ok? Só um minutinho, a aeronave da companhia vai parar ao lado na direita no 2, aí assim que ele parar, inicia. O 3170 pode adiantar o táxi via Índia, portão 2. Afirmativo, livre do táxi Índia para o 02, está 3170, obrigado, boa noite. Voador, 1805-37, 37 a bordo, altera Fortaleza, 3 horas e 10. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, 805. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, portará para decolagem, 805. Sierra, pronto, Gol 805. Está autorizado a linhagem de decolar, vento 150.59. A linha decola para 10, Gol 805. Decolou 49, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite, boa noite, 305. Boa. Taurus, call 158, taxi. 3 to taxi via Juliet Alpha until holding short, report ready for takeoff. Hi, Juliet and Alpha to runway 10 holding short, call 158 to report when ready. Pernambucas e barra 805. Autorizado até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 3520. Ciência até o ponto de espera, chama para decolagem, 3520. Vitor, 4 milhas para o externo, livre LS, glide fora, torre 1-18-612. Salva, o salvador para Palma Bel Serra, Lavanda Vitor, está estabilizado o localizador. Solicita passagem de Simbra, pouso na 1-7. Sim, está livre, chame para a final da 1-7, o novembro Vitor. Salva, Vitor. Autorizado a linha de decolar, Ventura 30 graus, 5 nós, 3520. A linha de decolar, 3520. tá falando a sorte da chave travada, Serra, na Lobo Vitor. Lobo Vitor, ele põe o 17, viento Londo 3005 nós. Tá, Lobo Vitor. Chame Centro Recife agora, frequência 12685. 2685, obrigado, uma boa noite, 805. Boa noite. 520, decolou 53, controle de 935. 935, obrigado, boa noite, 3520. Controle, boa noite, tá 3520. 3520, boa noite, contato radar, vigilância, submantenha nível de voo 1990. Tá 3520. 1990, sob vigilância, tá 3520. Controle o TAM 3520, solicita 1950 como nível final. A gente submanteu 1950, aguardando somente a confirmação. Aguardando confirmação, subindo até 1950, TAM 3520. Estimativo TAM 3520, autorizado a partir de agora, nível 1950. 1950, confirmado nível final, TAM 520. Seu solo foi 5-5, autorizado o backtrack, a livrar, tá, que você tem o TAT 5, foi o gancho de negociação. Valeu, Victor. Portugal, vamos para Victor, clear, for take off, the wind is 130 degrees, 5 knots. Clear take off, runway 10, 15 minutes. 1606, prossiga, Marcel, com a nível. 350. Que aguarde corpo, ajuste no 0, 1-4. Aguardando corpo, no 306. Salvador, o Gol 8 Salvador, o Gol 8 9,6 para João Pessoa, 370, mais de 4. 370, obrigado. Portugal, 158, é boa, net 57, control 119, net 35. 119, net 35, Portugal, 158, boa noite. Salvador, boa noite, é Portugal 158. Portugal 158, climb and maintain. Flight level 370 and escort transponder code 5453. 5453 on the spot, climb level 370, Portugal 158. 3520, chame centro Recife agora, frequência 12685. 2685, Portugal 158, radar Cantec, Sky Bay maintain flight level 370. Climb level 370, Portugal 158. Climb initially to flight level 330. Initially climb level 330, Portugal 158. 351, go ahead. Dispatcher, primary 128, decimal 8, and secondary 166, decimal 4. Portão 8, está pronto para pushback e acionamento. E aguardando o quadro. Sim, sim, só um minutinho mais. Autorizado 350 nível Maceió, na 358, decola curva à esquerda, saída Puga, transição Aracaju. Aciona 5461 e o controle 19.35. Aprovado 350 para Maceió, é a continua rota do plano de voo. Puga Aracaju, 5461 transponder, 19.35 outro controle. Voo 1606 está no portão 8 para puxa de estacionamento. Está autorizado no 8 sanitários. Para a taxa, 9606. 896, para copiar? Autorizado, João Pessoa, nível 370 na a Turista 58, decola com rua esquerda, saída é Pulga, Transara, Caju. Aciona o código 5462 e o controle já lá 35. Autorizado 370, João Pessoa, Polícia 58, decola curva esquerda, Pucaracaju, 5462, transforma, 5935 ao controle. Correto, chama para o puxa acionado. Ok. 2 de Salvador, gol no 7-4, autorização Aracaju, estamos cientes, bravo, portão 6. 5. E 230 para Aracaju, lá de cota, hein? Guardando. Bola 714, autorizada Serra Bravo, Alfa Romeo, nível 230, Golf 677. Decolagem da pista no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9.35. Aciona 5463, gol no 714. Autorizado 230 para Aracaju na Golf 677. Decola 10, esquerda pós na Puca, Aracaju. 19.35 é o controle 5463, transponder do gol no 714. Procedimento correto, gol no 714, no portão 5, chame para o posto de estacionamento, senhor. Chama quando pronto, gol, obrigado. Táxi, voo 1606, autonomia de 3 horas e 5, da Natal, POB 7070. Zero Natal, senhor. Tem táxi aprovado via parte, Juliette Alfa, 1-0 no 4, QH. Chame pronto para o decolagem de ponto, espera pressão 0, bom no 606. Ótimo, Juliette Alfa, semana no ponto, espera, no 606. 5, em coordenação com a equipe solo, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, senhor, o mesmo taxiando agora, tem livre puxo de estacionamento, chame táxi na 714. Posso, colega, inicie, chama táxi na 714, obrigado. Pushback, estacionamento, gol 1896, posição 7. No 7, autorizado, senhor, chame táxi. Venha. Eu vou parar o táxi. Zero 8 8